herói ou bandido. A cena real é bem diferente dos contos, dos livros. A saga do velho nordeste brasileiro, plantada com muita resistência, força, respeito. Não temas, se é justo, não temas. O agreste toda caatinga é o veredas da sobrevivência. Má distribuição, fogo e morte é o fim do mundo. Revolução nordestina, Guararapes, Palmares, Canudos. A margem, o marginal julgado da sociedade. Do sertão aos centros urbanos cantando a liberdade. A retomada brasileira faz da origem sua verdade. A mão da obra é sertaneja, as raízes são populares. Bandoleiro, combatente do cangaço, destaca o Val Noticiário sobre o homem mais procurado. Extra, extra, procura-se um terrível assassino, cujo codinome é Virgulino. Cangaceiro lá das bandas do sertão brasileiro, por onde passa deixa rastro de morte e medo e apavoramento ao país inteiro. Os poderosos odiados pelo povo aclamado, não nasceu pra caridó nem pra ser desmoralizado. Fez rebelião contra a escravidão no nordeste da seca, ao lado dos humildes. Mudou a história sertaneja nas quebradas do sertão. Levantou poeira no clarão da luz da carabina. Compôs mulher rendeira, por vingança desceu a serra. Foi para em Cajazeira, quem não conhece seu nome é Virgulino Ferreira. Mataram sua família, desonraram seu nome. A partir daí lei não existia, e nem ordens de homens que na ponta da caneta assinam mediocridades. Opiniões sem opinião de quê pra quê? Covardes, coronelistas, miliciais, latifundiários, feudais. Homens cegos pelo poder, escravistas, toscos, boçais. Para ele não existe autoridades. Colarinho branco, políticos temiam suas atrocidades. Não gosto de juízes da lei que não atiram em ninguém. Bate um martelo destruindo vidas e tá tudo bem. Justo é quem anda pelo certo e não se abala. De quem a elite tinha medo, o povo respeitava. Viva, viva, é o fogaréu divino, carabina, alumia. Lá vem Virgulino, clandestinos brasileiros atravessando o nordeste, bandos, capangas, cangaceiros, cabras da peste. Viva, viva, é o fogaréu divino, carabina, alumia. Lá vem Virgulino, clandestinos brasileiros atravessando o nordeste, bandos, capangas, cangaceiros, cabras da peste. Se eu puxar esse gatilho, verás azul alumia. Tu cabra safado, cobra criada, quer se criar na cena do louco. Sai um verso de repente com a cara no barro. Se é Lampião, então acende. Velho guerreiro, conhecedor do sertão, carabina alumia na escuridão. Acende, Lampião! Velho guerreiro, conhecedor do sertão, carabina alumia na escuridão. Acende, Lampião! De vendedor a artesão, afora da lei, Lampião. Versador inimigo da corte do cangaço rei. Assassino ou herói, malandro ou homem santo. Para elite as faces de Lampião, em carnaval demônio. Lampião da cartucheira te levava a luz divina. Levada doença, covardia, entre famílias. Os macacos o perseguia, mas logo fugia. Lampião acende, Lampião, e Lampião acendia. Visa Maria, o rifle luminoso anunciava quem vinha. Pra quem tem paletó e gravata, é o terror do fogo à faca. Punhais entre as clavículas e pescoços da macacada. Tire o cabresto, tu não és bicho mofino. Tens direito livre-arbítrio pra escolher seu destino. Polícia descarada, vamos ver quem é cabra macho. Bandoleiro de aço, é o retorno do cangaço. Leal, valente, batalhador, com rifles, cartucheiras, punhais e fogo botou terror. Revolucionário, imponente, guerreiro, resistente. Lampião, gênio forte, cabeça quente. Cornal, cinto, cartucheira, cruzão do peito. No pescoço, ouro e prata, chapéu de couro e foi respeito. Loucura, insanidade, por onde passava. Não atravesse na frente de Lampião, nem festanças de faquejada. Cangaceiro, impacto, anel de rubi, utensílios nobres, joias de assalto, uísque, macieira, cinco estrelas, artigos de couro. Maria Bonita e as sete correntes de ouro. Eita, eita, mulher macho, sim, senhor. Cangaço real, periferia, sertão. Da elite mais arma e dinheiro pra comprar munição. Amor universal de um novo mundo. Sem lei nem rei, sem poder, somente os justos. Lampião só se curvou a parte em Cícero, a quem nomeou chefe dos batalhões, capitão Virgulino. Aí que a chapa esquentou, o ódio envenenou o espírito. A dor de sua alma contaminava os ricos, e a caçada se espalhava. Alta recompensa pra quem cercar os bandos no mata-mata. A morte corria solta pelo cangaço. Lampião bonita havia sido degolada viva. Com mais os bandos que estavam no cerco da polícia, nenhum anjo de Angico evitou a emboscada. Mataram Virgulino no pipocar das metralhas. Após tantas batalhas, queimem brasas. Sua morte é um mistério, sua vida é uma saga. Cortaram sua cabeça e a de seus bandos, deixando expostos na praça pra toda a gente. Lampião, gênio forte, cabeça quente. Agora tente, velho guerreiro, descansar em paz. Justiça foi feita, o espírito é eterno. Das profundezas do inferno. Eita, diabo enxerido, metido à besta. Aqui é o fogaréu divino. Tu vai ver quem é vivo. Só Deus pra ter misericórdia. Lampião foi ao inferno e depois no céu chegou. São Pedro tava na porta, Lampião então falou: meu velho, não tenha medo, me diga quem é São Pedro. E logo um rifão puxou. São Pedro, admirado, quase que perdia o tino em saber que Lampião era um terrível assassino. Respondeu balbuciando: o senhor está falando com São Pedro Virgulino.